Um, dois, três, vai filhão! Ai, caralho. Saudações, internet, esse é o Correio do Contra. Eu sou o Govanon e sou do Contra. Olá, internet, meu nome é Laura e eu sou do Contra. Essa semana evoluímos, ao invés de termos um e-mail e um comentário, temos dois e-mails, Laura. É, mas nenhum comentário, isso me deixa chateada. Sim, comentem. É uma ordem. Sim. Primeiro e-mail do Diego, que a Laura vai fazer as honras. Olá, pessoal do ContraCast. Meu nome é Diego Pinheiro, tenho 32 anos, sou programador e moro em Curitiba. Conheci o cast recentemente e já me interessei de cara. É, até então, porque o cast é recente, ele tá na linha. Então, meu caro Diego, você é um hipster. Cuidado, hein? Ah, o que tem de errado ser um hipster? Deixa o cara também. É verdade, tem muito preconceito em cima dos hipsters, né? Eu não tenho nada contra os hipsters, desde que eles fiquem na deles e eu fique na minha. Sim. Gostei das notícias dadas com o Morato, principalmente as do Egito e dos chineses que adotaram repolhos como animais de estimação. Triste, né? Mas verdade. Não, todo mundo acha o conforto onde você quer, mesmo que sejam vegetais. Sim, beijos vegetarianos, né? Tristes! Mas dentro da né? Dentro do conforto deles. Ah, muitos carnívoros também são tristes. Não sei. Eu, depois que eu como um bom bife, me dá uma alegria interior, mas isso é pra outro papo. Não nos odeiem, por favor. Quando eu acabei de ouvir o segundo episódio, Monique e a Coleira de Deus, pensei, ufa, Deus, esse episódio. É, mas aguarde que tem mais, hein? É, mas vai... de onde veio esse? Temos a história inteira da humanidade pra falar sobre. E é densa, hein? Densa. Vocês dominam bem o assunto e souberam repassar esse conhecimento com maestria. Obrigado. Somos historiadores e estamos aqui pra isso. Futuro historiador. É, mas já é. Na prática já é. Ah, não bem na prática. Não se deprecie. Ah, eu ainda tenho muita coisa pra aprender. Não conheci essa parte da história. Vou ver se acho o filme pra alugar, ou alugar entre aspas. Gostei da parte todo mundo tem gênio Black Bloc. Toda piada tem fundo de verdade. Dois pontos, nós temos mesmo. O filme, o Paulo Coelho avisou que tem lá na locadora dele. Qualquer coisa você fala com o Paulo Coelho, hein? É, o senhor Coelho, ele é muito interessado em dividir as posses dele com a humanidade. Sim. Abnegado ele, né? A duração dos episódios também achei que está com o tamanho ideal. Curti bastante o cast. E na verdade a gente estudou muito bem essa questão da duração dos episódios, né? Eu consegui chegar à conclusão cronometrando o meu tempo de ida pro trabalho. Então vocês todos estão trabalhando até uma certa distância do trabalho, hein? Do emprego de vocês, hein? Estão indo bem. É, continuem com um bom trabalho, continuarei seguindo. Um abraço. Um abração, Diego. Também. Abração, muito obrigado pela preferência. Laura, o segundo e-mail foi da Sinoê Oliveira, a discípula Relações Públicas do Henrique Cristo, dando um feedback e que com grande repercussão, né? A nossa entrevista com o Rabi, né? Ela envia: Olá, Marcos. Eu, o Govanon. Por terem sido tão reverentes, Henrique Cristo roga ao Senhor que os abençoe sobejamente. Reiteramos o convite para que venham visitar Henrique pessoalmente na sede da Soust, em Brasília. Sejam bem-vindos, atenciosamente, a Sinoê. A Sinoê, claro, gente... Eu estou lisonjeada. Sim. É, a gente não poderia ter feito de outra forma que não a forma respeitosa, tá? É, se a gente tivesse recebido aqui um bispo, um arcebispo ou papa, sabe? Numa realidade alternativa assim, a gente iria tratar também pelos títulos que lhes são conferidos, né? Então não haveria como tratar um Henrique Cristo de outra maneira que não a maneira respeitosa. Até porque o Henrique tem uma sabedoria, e essa sabedoria deve ser levada a sério. Sem dúvida. Como eu falei na entrevista, são pessoas como quaisquer outras, certo? E sim, nós aceitamos o convite e assim que tenhamos a infraestrutura necessária, vai acontecer sim. Vamos visitar. Então, logo. Contra a Cash em Brasília. Pois é. Aguardem. Laura, também temos que falar da nossa promoção. Eu estou decepcionada com essa promoção. Não, é porque a gente não vai revelar ainda que é o prêmio relativo a Game of Thrones. Será uma espada? Será o próprio não sei. Trono? Eu saí por aí caçando ovo de dragão pra nada e você consegue uma espada? Será a cabeça do próprio Martin? Não sabemos. O que sabemos é que a promoção 200/200... Como acabamos de denominar. Sim, a gente chegou a essa conclusão agora. Ela só vai ser ativada com 200 curtidas no Facebook, na nossa página no Facebook, coisa que até o fechamento dessa edição estamos em 58 almas. Aumentamos quase 10. Sim, sim. Então, essa que tá faltando mais. No entanto, estamos chegando muito perto da meta de 200 downloads, Laura. Ah, gostei desse. Isso aí tem 3 dígitos. Sim, ultrapassamos a barreira dos 160 downloads de nossos capítulos. É pra comemorar. É pra comemorar. Temos o quê? Umas 2-3 semanas, né? Não, estamos na terceira semana nesse exato instante. E é isso. Iniciamos, né, a terceira semana de vida do ContraCast. Ah, mas é importante avisar pro pessoal que o ContraCast Notícias não são as únicas, como posso dizer, atrações. Sim. É, atrações do Contra. Temos a mídia escrita, Laura. Sim, tem a minha toca e tem o seu espaço também. Sim, sim. Lá que a gente escreve nossas historinhas, nossos contos, nossa aspas, literatura. É, o Govanon tem uma excelente história que eu li e aprovo, chamada O Fim do Início. Dando uma rápida sinopse, o mundo tá fudido, acabou, parte da população está maluca, parte da população morreu, pequena parte sobrevive, e a história se foca em um arquivista. Sim, em breve eu vou voltar a escrever sobre o arquivista. Em breve, prometo. Eu considerei muito boa a história, o modo que ele age, o dia a dia, os problemas. É, verdade. Eu procuro colocar da forma bem, bem pé no chão, mas isso aí mais pra frente. E a Laura tá com a toca dela, escrevendo as histórias do druida Urik. Conte-me mais. Então, o Urik, ele é um jovem druida que tinha aproximadamente 21 anos. Ele deixou a casa dele nas florestas ocidentais, onde fica sua tribo, para viajar pelo mundo em busca de alguma coisa, que ele não sabe o que é. Sabe o que eu gostei? Do nome Reino do Sol, porque originalmente os druidas, eles adoravam, né, a Mãe Terra e o Pai Sol, isso segundo a mitologia celta, né? Sim, porque os deuses celtas, na verdade todos os deuses desses povos pagões, eles são muito relacionados a grandes atos, grandes pessoas ou grandes forças da natureza. Sim, eu achei bem legal, bem contextualizado. Ah, mas o Urik não é o Reino do Sol. Não, mas tô falando o título. Sim, mas o título não está nada relacionado com o Urik. Isso, pra saber mais disso, você vai ter que ler. Eu também vou ter que ler. E eu vou ter que ler. Eu estou em processo de leitura. Eu estou em processo, porque eu tô degustando aos poucos, tá? Essa é a minha desculpa oficial pra minha falta de tempo. Mas eu estou lendo. Cara, gente, eu garanto a vocês, eu vou explicar por que o nome da história é Reino do Sol, mas para vocês descobrirem, vocês vão ter que ler. Leiam, e eu lerei também. Tenho que falar também dos nossos contatos. Falo no nosso Gmail, o contracastcontato@gmail.com. Nesse e-mail, vocês mandam os seus recados, os seus e-mails com feedback e também temas. A gente que ajuda. Nós criamos notícias pitorescas para o ContraCast Notícias e criamos sugestões de temas para o ContraCast. Sim, as notícias pitorescas, vocês serão creditados por isso. Então, aguardem, hein? E nós temos o nosso Twitter, o @ContraCast, tudo juntinho, sem underline, sem nada. Conseguimos o nosso nome original, né? Sem precisar de nenhum artifício. Isso é bom, isso é uma sorte. Temos o nosso blog, que é o contracast.wordpress.com. Lá você pode encontrar as nossas postagens em original, a Toca da Laura, o Fim do Início e o próprio ContraCast. Qualquer outra cretinice que a gente venha a escrever, né? O próprio ContraCast tá lá. Quando vocês clicam na, até mesmo na página do Facebook, vocês são redirecionados. Só, né? Vamos falar da nossa página do Facebook, pra gente dizer pro pessoal curtir, mas eu não falo o que a gente vamos curtir. Curtam, avisem aos seus amigos, avisem aos seus parentes, pais, irmãos, concubinas, amantes, namoradas, cachorro, papagaio, porque o que eu tô vendo de cachorro e gato no Facebook não está no gibi, sim. Então, por que você tem que curtir e colocar em adicionar em a lista de interesses? Porque nós avisamos lá quando sai o ContraCast. Sim. De vez em quando colocamos alguma notícia pitoresca, ou imagens engraçadas ou alguma coisa maluca que vem na cabeça de nós, da equipe. Sim, se você quiser ver o cão Sferato, você vai ter que ir na página. Ou entender, por que o Govanon recentemente colocou uma postagem chamada Sua mãe é um hamster e seu pai fede a sabugueiro. Sim, sim, sim. Esse easter egg vocês vão ter que descobrir. Eu não vou falar que não. Eu acho que é isso agora. É isso, né? Então vamos para a família Martel. Eu vou saindo porque eu não entendo nada de Game of Thrones. Valeu, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Estamos aqui com Pedro Cava. Uma pessoa muito do contra. E também com uma convidada mais do que especial, do Fanáticos por Game of Thrones, Fernanda Cabaite. Sou muitíssimo do contra, principalmente com relação a esse cast. Ó! Você não desrespeite a hospitalidade. Pois é, pois é. Você comeu do nosso pão e do nosso sal. Walter Frey! Estamos aqui para falar, sim, agora dos mais do que populares da Casa Martell, né? Casa Nymeros Martell de Lança Solar. Agora com um spotlight, graças à situação atual da série. É isso que eu ia falar, cara. É um spotlight mesmo, né? Porque ninguém ligava para essa casa, a não ser jogadores de card game de Game of Thrones, que sabe que a casa Martell no jogo é uma casa poderosa. Mas ninguém dava a mínima importância para os Martell até agora. Certo. Eu tenho uma dúvida linguística, assim como eu tive sobre os septões, tá? A cidade... O escuro até agora... É. Já começar. Vou começar. Vamos lá. Ai, meu Deus. A cidade de God's Grace. Graça divina. Ok. Mas, veja só, God's Grace. God's Grace. Olha só. Olha só. Puta que pariu. Disgrace. Gold's Grace. Que tristeza. Eu tô na dúvida agora, hein? Será que é um trocadalho? Pode ser um trocadalho. Lançamos também uma notícia sobre o cavaleiro, né, que desafiou o campeão da Daenerys. Ele falou uma linha de diálogo do Monty Python. Isso, é verdade. Ele falou. Eu noticiei lá na nossa página. Entrem na página, curtam. Isso é uma mensagem subliminar. Pra dar capacidade de peixe vivo. Subliminar onde? Tá vendo? Isso é mais do que explícita. É um superliminar. Isso me lembra uma piada do Simpson, que era um episódio sobre realistamento da Marinha. Aí o Major lá. A gente faz propaganda em três camadas: a subliminar, a liminar e a superliminar. Aí a Lisa, é super liminar, como assim? Aí o cara sai pela janela e fala: aí vocês dois, se alistem na Marinha. Aí tá bom. Tá bom. Mas vamos colocar alguns pingos nos is. O que é a linhagem de Nymeros? Nymeros vem de Niméria, a famosa, ou não tão famosa, a guerreira do Coane. Coane é uma região para lá do Mar Estreito, onde deságua o grande rio do Roane, a Mãe Roane, como eles chamam no livro. Uhum. E lá também vem o povo, Roinares. Se eu não me engano, Fernanda, me corrija se eu estiver errado. Pouco antes da conquista, os Roinares desembarcaram em Dorne. Exatamente. Ah, olha. O rio Roine, né? Roine, perdão. Sim, de origem francesa, até onde eu sei. Roane. Então, Roane. Então, esse rio Roane aí, eu tenho em mim, quando eu leio os livros e pesquiso sobre o assunto, que ele se assemelha muito ao rio Nilo, né? Devido ao número de cidades que ele passa, por onde ele percorre, né? Sim, banha várias cidades. O quinto livro, boa parte dele se passa nos arredores do rio Roane, margens do rio Roane. Isso, eles velejando pelo rio Roane. Eles, não vamos revelar quem, né? Eles. Aquele grupo ali. De seres. São pessoas interessantes. São muito interessantes. Falando nisso, eu acabei de chegar aqui na metade do quinto livro. A coisa está numa situação assim, agoniante não ler o próximo capítulo. Isso. Vamos lembrar que a nossa linha de quebra pra spoiler é a fronteira série. Da série. A gente não vai além do que a série está contando. Porque, então, meu amigo, se você não estiver vendo a série, então não sei porque você está aqui. É. Então, isso dá o quê? Sexto episódio da quarta temporada? Sexto episódio da quarta temporada, até o fechamento dessa edição. Até porque, né, daqui a pouco vai vir o próximo capítulo, né? Aí, dentro de algumas horas. Mas o próximo capítulo, o capítulo 7, provavelmente não vai ter nada, não. É. Provavelmente vai ser o capítulo 8. Pois bem, e com isso acabamos de datar o nosso episódio. Bem, a cota de arma deles é uma lança dourada perfurando um sol vermelho. Se eu não me engano, é a junta dos dois povos, né? Sim. É a mescla desses dois, de Andalus e... Roinares. Martel, que era da nobreza Andala, né? Uhum. Muitos anos antes da série começar a invasão, Martel tinha o símbolo da lança e os Ímeros. Ou melhor, os Ímeros não. Iméria tinha o seu símbolo um sol. Uhum. Então, nada mais adequado do que o... A lança, é, como é que eu vou dizer? Acasalando-se com o sol? Exatamente. Eu também tenho isso muito forte em minhas teorias. As palavras da Casa Martel são insubmissos, não curvados, não quebrados. Foi uma leve falha na tradução, não? Porque ficam inconstantes. Insubmissos, não tananã e não tananã. Uhum. São três coisas negadas. Podiam ser não submissos, não curvados, não quebrados, ou então insubmissos, encurvados e inquebráveis. Sim, o que à primeira vista dá uma visão. Ah, eles são xiitas, né? Eles são sectários. Não. Você veja só, não curvados, mas também não quebrados. Ou seja, eles não são tão inflexíveis a ponto de partirem, mas também não são tão moles a ponto de se curvarem. Outra explosão de cabeça metalinguística, eu ainda não tinha pensado nisso. Não tinha pensado. O Contracast está aqui para isso. Olha só. A cultura, ela borbulha desse cast. O Contracast está aqui para isso. Rapaz, eu não tinha pensado nisso. É como um ditado indiano, né? Que a corda não pode estar esticada. Frouxa a ponto de não tocar na cítara e nem esticada a ponto de partir. Indiano e adotado pelos budistas, cara. Sim, sim. Vamos lá, o Dornês médio, né, ele apresenta cabelos e olhos escuros e uma pele bronzeada, né, tom de oliva, bem próximo do que a gente conhece como os povos árabes, né, como os povos beduínos, né, povos em contato com o deserto. Eu imagino o Dornês médio como um italiano vivendo no deserto. Sim, se você pensar bem, o siciliano médio, ele tem a cor amorenada. Amorenada, isso. Sim. Exatamente. Sim. Ele então, tem... o Dornês médio é um mafioso que fugiu pra Algéria. Semi-argelino, né? Isso. Semi-argelino. Com isso, dada esses dados bem primários, né? Vamos passar para a fundação da Casa Martel. O nosso especialista Pedro vai dar uma pincelada pra gente. Especialista, sim. Porque eu só li até o terceiro livro e eu só tô aqui porque eu não me importo com spoiler. Ah, até porque então... a gente não vai dar spoiler de livro. É, né? É. Mas a gente convidou a Fernanda por um... Pra ela ser a vilã da história. Isso, né? Porque a gente acaba soltando merda, assim. Sim, aí mas... um gari. Vamos manter a linha de corte. Então, como muita coisa cercando Dorne, a fundação da Casa Martel é desconhecida. E podemos especular com base em muitas coisas que não precisam ser citadas, porque seriam vários pedacinhos de informação. Mas tudo indica que eles foram uma casa que se formou devido à união de várias famílias depois da invasão Andala, né? Uhum. Imaginem vários pequenos feudos se juntando ali na região de Lança Solar, que é a capital de Dorne. E a gente pode imaginar que foram várias famílias se juntando e foi um processo meio orgânico que acabou somando na Casa Martel. E são, até o ponto dos livros, são os senhores de Lança Solar. A invasão Andala levou o modelo Andalo. A invasão Andala levou o modelo para Westeros. Então, aquelas regiões foram divididas em feudos. A gente tem jurados aos Martel. A gente tem os Ironwood, que são os senhores de Palo Ferro. A gente tem os Euler, que são os senhores da Talca do Inferno. Os Aleron, da... God's Grace. Vai Desgraça. Vai Desgraça. Wood da Tumba Real, Blackmont de Monte Preto. Famílias importantes, né? Os Dane, o Santagar. Uma reunião de famílias que conseguiu agregar muito poder e centrar eles em Lança Solar. Sabe que a gente pode até traçar um paralelo até com a Arábia pré-islâmica. Por exemplo, eram vários clãs de mercadores e guerreiros, e beduínos também, que tiveram um ponto de virada onde eles se juntaram. Esse ponto de virada foi a vinda de Maomé, certo? A conquista de Meca, né? Uhum. Foi esse ponto de virada para esses clãs se juntarem, certo? Houve essa é uma maneira boa para quem tá ouvindo, né? E não, assim, ainda não teve, só teve contato com a televisão, com o Oberyn Martell apertando a bunda do cara, da menina e tal, e não sabe qual é o contexto todo. Então a pessoa escutando esse cast agora e ouvindo essa comparação, é legal da pessoa ir pesquisar e se aprofundar, cara, porque tem muita razão isso aí, tem muito sentido o que você tá falando agora. Tem ali nada de graça, hein? Nesse mundo de gelo e fogo. É, minha pergunta é, houve algum turning point para que essas famílias que antes estavam, vamos colocar assim, fragmentadas, se juntarem em torno de um ideal, algum herói, algum rei, alguma heroína, porque até onde eu sei, homens e mulheres têm até certo, gozam até de certa igualdade na sociedade dornense, né? Na sociedade dornense, né, diferente dos demais reinos de Westeros, né, onde sempre prevalece o homem como preterido, chefe, né? Como chefe, como líder e tal. Na história da Casa Martell, não. Desde o começo, desde quando a gente ouve falar em Niméria, e quando essa história é contada para a Arya Stark, logo no, na primeira temporada, ela fica admirada e ela começa a falar, não, porque a Niméria é uma mulher forte. Aí, vou botar o nome da minha loba de Niméria. Loba de Niméria. Então isso foi uma coisa assim que já refletiu muito da personalidade da Arya Stark em cima disso, porque ela é uma pessoa independente, ela é uma pessoa que eu já até teorizei no meu blog, dizendo que a Arya não vai sentar no trono de ferro, a Arya não vai voltar pra Winterfell pra ficar sentada lá e casar com qualquer uma, né? E ela não é o perfil dela, ela já disse. Isso ficou claro na série, claro nos livros, ponto final. E essa, voltando então à Casa Martell, a história da Niméria, no caso, ela foi lá e pegou o cara, meu. Ela pegou, literalmente, pegou o cara pelo cabelo e arrastou pra dentro da caverna, cara. Isso foi uma... com um bastão na outra mão. Uma coisa de uma clava. Foi uma coisa feminista, assim, extrema. Essas famílias se juntaram em torno da Niméria? Acredito que não, porque quando ela chegou, quem reinava sobre Dorne era o rei Morris Martell. Olha aí. Então, imagino que tenha tido um processo de purificação. Purificação é meio feio. É de seleção, né? Várias centenas de pequenas famílias acabaram se juntando em várias pequenas dezenas de famílias. Ele quer dizer, em outras palavras, tá comigo ou tá semigo? Isso. Sim, como todo arranjo político, né? Exatamente. Isso. Outro grande ponto foi a chegada do Aegon, né? A Westeros. Foi sim, Aegon Targaryen, depois de, como é que eu vou dizer, destroçar, aniquilar, matar, dragonzar, eu diria. Dragonzar? O resto de Westeros. Seus lança-chamas voadores, né? Lança-chamas voadores. Parece mesmo porque, parece Mesmo porque dragões fazem toda a diferença numa guerra. Sim. Fazem, né? Ele chegou com 1.500 homens. Mas, como disse o Govano, 1.500 homens por nenhuma, ele tinha dragões. É. Só que com as malas. Eles não entram na conta, isso aí era pessoal carregando mala. Ô, Govano, eu posso pedir uma licencinha só? Adiante. Eu fico imaginando agora na série, a Daenerys Targaryen tem 8 mil imaculados, não sei quantos mercenários, 3 dragões, e o cara com 1.500 ele invadiu, entrou, fez e aconteceu, e ela tá lá fazendo estágio ainda, isso que eu não entendo. Veja só, eu vou falar algo aqui, algo aqui que vai repercutir, mas a internet é feita de, né, de repercussão. De reações exageradas. Eu sei que eu vou tomar várias pedradas quanto a isso. De mulheres. Eu sei, olha só, gente, o que eu tô vendo a série, tá aparecendo Westeros, o que que tá acontecendo e tal. Eu tô vendo, tô concentrado. A atriz é gostosíssima, ela é linda, ela é belíssima. Porra. E tal. Isso não tô falando disso. Vamos fazer um parênteses dentro de um parênteses. Pois é. Só que quando aparece a parte dela, eu disperso foda. Porque tá ficando tão desinteressante aquela coisa de mulher que venceu e aquela coisa feminista muita... Cara, eu fico muito desinteressado. Daenerys, tipo... é uma mulher forte, independente, que não precisa de homem. Pois é, não precisa... Enfim, é, eu vou... É, não vou entrar nesta polêmica. Eu já entrei em um terreno pantanoso, não vou botar os dois pés. O que eu acho é que a Daenerys aí, no caso, né, que ela tem, inclusive, até uma ligação aí com o contexto que a gente tá falando, mas isso é história mais pra frente... na série, a atriz ela fica muito com aquela cara de paisagem assim também, então é aquela carinha assim que ela fica. Ela é uma ótima atriz, assim. Ela é uma ótima atriz. O personagem que na minha visão, mais pedradas eu vou tomar, é um cacete de chata. Você fez uma comparação muito boa aqui entre nós, né? Pois é. Os Sidnos. Por quê, cara? Ela começa a falar, por quê? O meu povo, os meus ex-escravos, meus dragões, meu isso, ai, meu friendzone, não sei o quê. Olha, eu esperava mais dela. Quando ela tava com o Khal Drogo, lá, de 4, lá pro Khal Drogo, eu achava ela interessante, porque eu falei, pô, agora ela tá crescendo, amadurecendo e tal, mas ela parou. Por isso que hoje, já tá agendada uma postagem, vai sair no meu blog. Que blog? Fanáticos, ora, Fanáticos Blogcast, cara. Você, por favor, coloque o link aí embaixo, por favor. Na show notes, hein? Vai já está lá antes de você pedir. Está na show notes. Então, né, nessa semana vai sair um Se Eu Pudesse Matava Mil Targaryen, cara, onde eu desço a lenha na Daenerys, cara. Confiram e pode tacar pedrada que se... Vim críticas, sugestões, pedidos de namoro, eu tô aceitando tudo. Olha aí. Ô, Rafael, chama o Rafael aí e fala. Ó. O trono dele está ameaçado. Esse voltando para a casa Martel. Não, mas só terminar aqui a Daenerys. Assim. Aí ela começa a falar, dá uns 30 segundos, eu tô olhando ela falar. Sabe quando o Charlie Brown olha a professora? Ela tá. Eu começo a dispersar, foda. Eu só consigo ver a menina, porque ela é bonita e tal, mas disperso, sabe? Muito, muito, muito. E outra coisa, hein? Ela tá na mira do senhor Tywin Lannister, hein? Olha aí. Por isso que eu chamo ela de estagiária. Toda vez eu fico chamando ela de estagiária. Ela não passa de uma estagiária. Ela fica parada no mesmo lugar. É, entendeu? É, ela governa por ideal. Engraçado que todo mundo que governou ou agiu por ideal morreu. Morreu empalado, morreu sem cabeça, morreu assim. Ela tá no ideal e até agora nada. Vamos ver. Espere. Eu também tô achando um fim trágico pra Daenerys, viu? O pessoal tá falando, tá romantizando, falando negócio de gelo e fogo. Eu não tô vendo nada disso não, cara. Vamos ver. E aí, o Aegon chegou com seus dragões. Seus 1.500 carregadores de mala. Falou, bem, vamos aqui... falar com o rei da Campina, né? O rei da Campina, não, o senhor de Jardim de Cima, né? Porque ele perdeu o título de rei. Uhum. Falou, meu amigo, existe algum outro reino em Westeros? Ele falou, bem, tem ali aquele povinho ao sul, né? Que não sei se vocês sabem, mas a Campina e Dorne são inimigos históricos. Tanto que o... Não sei se na série o Oberyn chegou a falar isso, mas no livro ele fala, as plantas e as flores se curvam perante o sol. Os Martel têm uma inimizade histórica com o povo da Campina, com os Martel, e o povo das Marcas de Dorne fica ali no meio, né? Claro, tendenciando ao povo dornense, mas ainda assim fica meio dividido. Tanto que as pessoas da Marca, eles falam, eu sou das Marcas, eu não sou da Campina, não sou de Dorne, eu sou das Marcas. Das Marcas, significa que ele tá ali no choque, né? Eles têm diferenças culturais muito extremas, né? O pessoal da Campina e o pessoal de Dorne, né? A nobreza da Campina é uma nobreza andala pura. A nobreza de Dorne é andala e roinar. É vista como mestiça? É vista como mestiça. Então o Aegon dirigiu seus 1.500 homens para o sul, né? Atravessando as marcas. E ele se encarou com um problema que, desde o nascimento do homem, desde a criação da história, quando Deus falou que haja luz, Mas enfim. Deserto, ele viu o deserto. O Dorne, como o Dorne se curvou antes da chegada dos dragões, ou se não se curvou? Não se curvou, porque três dragões são nossas chamas voadores, como você já disse. São tanques com asas que cospem fogo. Certo. Não, assim, é invencibilidade quase. Mas quando você não tem soldados, você tá fudido. Porque pensa na travessia. Agora eu não me lembro bem quais eram os números, mas imagine que mais da metade morreu no deserto. Eram soldados, cota de malha, uma armadura feita de metal, com couro, no sol desgraçado de dó. Como é que você vai segurar um reino inteiro com 500 homens? Não tem como. Não tem como. Talvez então isso tenha gerado na nobreza de Dorne posterior, né? Algum orgulho, né? Ó, somos os únicos aqui que segurou direito, né? Sim. Se defendeu direito. A gente pode fazer um paralelo com a Rússia, né, cara? É difícil invadir a Rússia no inverno. Que ela não foi invadida, a gente pode até, né, perdão, não. Teve um ou outro ali que conseguiu, mas ficar lá, ninguém ficou manter, pra contar a história. Manter é difícil, né? Então Dorne é o extremo oposto, é o calor excessivo. É. Com esse preâmbulo, a gente vai dar um ligeiro salto pro cenário um pouco anterior à Guerra dos Tronos, né? Sim, mais ou menos 150 anos depois da conquista da Targaryen. Dorne ainda era um reino independente, na época eram 6 reinos. Uhum. E o rei Daerion I e seu primo, o famoso jovem dragão, o Aemon Targaryen, sim, falaram, vamos conquistar essa porra. É agora. Temos soldados. Tá na hora, vamos lá. Partiram com 8 mil homens, desceram as marcas, destroçaram os senhores das marcas, entre eles os lordes Dondarrion, né? Pra quem acompanha a série. Veja bem, essa conquista foi com somente o exército Targaryen ou foi um exército combinado dos outros 6 reinos? Precisamos de acuracia histórica. Mas eu especularia que foram um exército das terras da coroa, né? Porque sim, Porto Real não pertence a nenhum reino. Porto Real é um... É o Distrito Federal. É um Distrito assim. Federal, isso. São as terras da coroa. Então eu imagino que foram tropas realmente ligadas à coroa diretamente, sem meio termo. Então os outros 6 reinos... Provavelmente não... oferecendo apoio econômico. Então pode ser que foi uma conquista e não uma cruzada de Westeros contra... Não. Não foi. Muito bem. Então, 8 mil homens liderados pelo Jovem Dragão desceram as marcas de Dorne, queimando no caminho. Quando chegaram a Dorne, encontraram o mesmo problema, mas dessa vez já mais bem preparados, né? Aqueles que não estudam a história estão fadados a repeti-lo. Uhum. Eles seguiram esse ditado e se prepararam, foram melhor equipados, né? Não comeram feijoada, levaram mais água, enfim. Isso, levaram mais água. Essencial. Né? Certo. Um segundinho. Uhum. Soro antiofídico. Muito bem. Dorne conquistada, certo? Certo. Dorne conquistada, ela se submeteu, ela passou a fazer parte, então, ela passou a ser os... fazer parte, né, dos 7 reinos. Ou da União Europeia, tanto faz aí. É. Então, a partir daí que a gente tem a expressão 7 reinos. Quase, quase. Porque a história se repete como irônico. Uhum. Dorne conseguiu, através de rebeliões, expulsar as tropas legalistas, muito obrigado. Conseguiu expulsar as tropas legalistas, principalmente devido ao calor, porque, de novo, quando você luta em casa, você tem a vantagem, né? Certo. O Ornos ensinou isso. Os amarelos. Isso. Então, as tropas legalistas são expulsas de Dorne de novo, depois de 2 anos de anexação de Dorne. E o rei Daerion II, cansado daquela porra toda, viu o pai ser expulso, uhum, né? O tio dele morreu com 17 anos, falou, vamos pela diplomacia. E aí, casou Daenerys Targaryen, não essa, a outra, a mais velha, casou com Kentin Martell, se não me engano era o nome dele, que era o príncipe de Dorne, e casou a princesa de Dorne com ele. Então, 2 casamentos, né? Via de mão dupla. Nenhum funeral. Imagino que alguns milhares, né? Depois conhecer. 2 casamentos e milhares de funerais, né? É. Ligaram Dorne aos 6 reinos, formando os 7 reinos de Westeros. Ou seja, eles não se curvaram, mas também não se quebraram. Não. Isso ligando com O que eu vejo, assim, com relação a... as lutas, as guerras que Dorne esteve participando e tal, eu vejo que eles são um povo que eles são dados a não marchar com tropas, mesmo porque eles também não têm população ou população militar suficiente para fazer isso. Eles atacam como guerrilha, até hoje. Tropas de movimento, né? Isso, eles são coisa de emboscada, de fazer guerrilha, eles são meio... Eu vou lembrar depois o nome, e depois você vê aí. São tropas ligeiras, né? São tropas isso, ligeiras. Exatamente. Então, vamos pra confusão. Eles são. Eles, agora lembrei, eles são meio as FARC. Isso. Sim, não, é. Revolucionários de Dorne. Ou ainda como os beduínos, como os Mujahedin. São tropas ligeiras que infligem cansaço e desgaste ao ocupante. Eles, como ele, isso é uma coisa de sobrevivência, né? Porque Partizan. O cara, ele tá em menor número, ele tá numa com menos recursos, né? Com menos recursos, mas o terreno ali, a geografia deles e o clima favorecem eles, né? Então, bom, eles atuam nesse momento. Não sei, no caso da população, até porque o príncipe Oberyn fala, temos 50 mil dornenses. Mas não são soldados, né? 50 mil pastores. São 50 mil pastores de cabras. É, o que eu li é que Dorne não tem na sua população, se você fizer um comparativo com as outras reinos que montam os sete reinos, né, Dorne sai perdendo em população. Pois bem, vamos para a confusão do casamento, Lyanna Stark, vamos dar esse pulinho, né? Vamos dar um pulinho de uns 200 anos, vai rebelião aqui, vai rebelião lá, vários bastardos Targaryen eram casados com Martells e afins, então Dorne se rebelou duas vezes, né, as famosas de Blackfyre, mas... A gente pode dizer que a família Martell, ela tem grandes relações com a família Targaryen? Sim, eles são muito entrelaçados, né? Casaram-se muito. Eu tenho conhecimento de um spoiler de que um Martell se arriscou a tentar a sorte de ser um Targaryen, cara. Não, e não, aí não. Ele acabou, né, tendo um final. Muita calma. Calma com os spoilers. Prestem atenção. Pessoas sensíveis estão nos ouvindo. Não disse quem é e não disse o final. Eu posso, né? Tem alguém, Martell, se metendo a besta aí. É. Prestem atenção em Quentin Martell. Esse cara merece respeito de todos nós. Mas vamos retornar à confusão, né? Confusão de Lyanna Stark. Elia Martell? Esse era o nome, Fernanda? Elia. A Elia Martell, ela casou-se com a Rhaegar Targaryen. Antes disso, a mãe da Elia e do Oberyn, ela fez uma espécie de turnê nas grandes casas de Westeros. Turnê pretensão? Pra procurar um pretendente pra cada filho, alguém que estivesse à altura de um príncipe e uma princesa, né? Porque lá eles não são lordes, como vocês já disseram, lá são príncipes e princesas. E ela esteve lá pros lados de Casterly Rock. Em Casterly Rock, ela fez a mãe do Oberyn e da Elia fez amizade com a Joanna Lannister, né? É a mãe da Cersei, né? É, a mãe da Cersei, do Jaime e do Tyrion. Tyrion é o mais novo, né? Tyrion é o mais novo, então ele matou a Joanna. E ela, na época, eles tinham... como o Jaime e a Cersei são gêmeos, só relembrando, todos é de conhecimento geral da nação, né? Sim. Porque, assim, o Tywin Lannister, o pai, né? Ele podia ser bom estrategista, bom na guerra, bom isso, bom aquilo, mas nós fizemos uma investigação no Fanáticos e descobrimos que quem mandava em casa, na verdade, era Joanna Lannister. Não. Ele ficava ajoelhado no milho quando ela chegava. Um dos meus personagens favoritos. Então leia, confira. Aí ela fez um trato com a mãe da Elia e do Oberyn, dizendo que a Cersei iria casar com o Oberyn e o Jaime Lannister iria casar com a Elia. E aí, logo em seguida, a Joanna Lannister tem o Tyrion Lannister. Só que ela morre no parto, a criança é deformada. Ela pergunta se tem pão no meio do parto. Ocorre um problema assim nesse meio tempo aí de que há algumas suspeitas de que o Tywin Lannister foi corno, e a descendência do Tyrion é duvidosa. Olha aí. E eu... Que a Joanna é prima do Tywin, né? É, eles casavam entre eles. É, bom, eu não sei que... Como todas as famílias nobres. Eu não sei porque tanta surpresa com Jaime e a Cersei, né? Quem lê os livros e vai se aprofundar um pouco no assunto, fica normal, né? Os próprios Targaryen, isso era normal entre eles. Isso. Não. E aí elas tinham feito esse pacto, e esse pacto é desfeito quando o Tyrion nasce. Então a Elia é prometida para o Rhaegar Martell. Certo. Aí vem esse ódio dos Martells pelos Lannister, ou isso vem de alguma coisa a posterior? Não, segundo o Oberyn Martell, no livro, ele fala que quando eles estiveram em Castle Rock, eles foram meio que maltratados, né? Mas, assim, ele dá uma entender, assim, na série ele não tem essa passagem, mas nos livros fala, olha, eu fui pra lá com a minha mãe, eu conheci e tal, e eu fui meio que maltratado, nós fomos, em vez da gente ir pra um quarto bacana, a gente ficou no quarto sem vista para as minas de ouro. Certo. E a confusão com a Lyanna Stark? Elia é uma pessoa, desde que ela se entende por gente, ela é uma pessoa doente, ela tem uma saúde bem frágil. Ela se casa com o Rhaegar. O Rhaegar demonstra gostar muito, muito, muito dela mesmo. E ela tem os dois filhos, né? Que é o... Ai, me perdoa que eu agora me perdi. A Aegon é o mais novo. É, né? Deveria ser Aegon V. Isso. E a menina... A menina era... Ai, me perdi agora. A menina. Não, peraí. Não pode ser a menina, pô. Sou a menina do Fanáticos, caramba. Ah, mas todos não, né? Olha o barulhinho do teclado. É, vai vendo. Acho, né, que era Visenya. Será que era Visenya? Se não for, a gente corrige, hein? É, tudo bem. É, acho que era Visenya e Aegon. Isso. Ela. Ela teve os dois filhos, Rhaenys e Aegon. Ah, Rhaenys. Não era Visenya. A Rhaenys, ela já teve problemas muito fortes quando ela teve a Rhaenys. Aí logo depois, quando ela engravidou novamente, teve pra ter o Aegon, aí é que ela foi desacreditada pelos maestres, septões, sei lá, dizendo que depois ela iria ficar infértil, né? Ela não poderia mais gerar filhos Targaryen, Martell, etc e tal. Daí nós entramos no torneio... De Harrenhal. Harrenhal. Isso, essa história que eu acho fantástica. Por quê? Eu quero entender. Por que você acha todo esse sofrimento ali o fantástico? Não, eu gosto dos Clegane. Eu acho eles fenomenais. Eu acho que ele só gosta dos vilões aqui. Eu acho que Tywin Lannister não é um vilão, ele é um chefe. Olha só, o Tywin Lannister, ele me lembra muito o Michael Corleone, não o Vito Corleone, não. Ele me lembra um Michael Corleone medieval. Isso. Aquele cara duro, porque o Vito Corleone, ele tinha alguma flexibilidade. O Tywin e o Michael Corleone, eles fazem o que é necessário, qualquer coisa em absolutamente, né, necessário para a sobrevivência da família. Da dinastia da família. Da dinastia. Ele mesmo diz no começo da série, agora não lembro se é o primeiro, acho que é a primeira temporada, ele conversa com o Jaime Lannister e ele tá cortando um animal no meio, né? Um veado. Um veado. É um veado. Cena altamente simbólica. Nossa, muito, muito. Acho que quem pensou aquilo ali, nossa, eu tenho o maior respeito, cara. Eu dirigiria assim, depois de acabar de depelar o cervo, né? Ele passava assim pra depelar um lobo, pra depois uma lula. Nossa, demais. Jantar uma lula. Nesse diálogo ele fala, a gente vai todo mundo morrer, eu vou morrer, o seu irmão vai morrer, sua irmã vai morrer, o os filhos da sua irmã vão morrer, quem vai ficar? Uhum. Quem vai... É, a dinastia vai... Isso foi relembrado na semana passada, enquanto sim, ele teve Jaime, a mesma conversa com o Jaime Lannister. Com Jaime Lannister. É, e quando o Jaime Lannister tentou persuadir o pai a não matar o irmão e tal. Então, quer dizer, ele falou, e aquela dinastia? Porque eu sou um cavaleiro juramentado, né? Sim, mas vamos voltar para os Martel. A gente está divagando. Quando for o capítulo dos Lannister, que eu vou ter o maior prazer em fazer. Ai, caramba. De Harrenhal. Mas vamos para Harrenhal. Rhaegar ganha na categoria de combate singular, né? Que é a categoria que te dá o direito de escolher a rainha do amor e da beleza. Nesse mesmo campeonato, o Baratheon Selmy também ganhou numa categoria, né? Não, o... Eu agora não me lembro. O Baratheon Selmy, ele tinha um problema com uma mocinha chamada a Shara Daene, que também... Tem, Shara tem. É, e ela também tem uma intrigazinha aí no meio, mas vamos se focar aí no Martell. A família Selmy, ela é juramentada aos Lannister, aos... A família Selmy é das marcas de Dorne. Olha aí. Nossa, na ponta da língua. Só pegamos especialistas. Mas agora eu vou conferir aqui nos meus arquivos. Continuem, mas eu vou conferir aqui nos arquivos se as marcas são curadas à Terra da Tempestade ou a Dorne. Certo, então ele nomeia, né, a Lyanna Stark como a rainha do amor e da beleza. E não a Elia. Olha só. Nos livros a gente não tem nenhum indício da reação da Elia. A gente não tem. A gente calcula, dizendo... né? Que ela, se ela se descabelou, rolou no chão, porque se fosse a Cersei, tinha 3 capítulos ela se descabelando, né? Sim, sim. E aí, um ano depois, ele pega e ele rapta a Lyanna, né? A Lyanna está. É, então, porque no caso, ela estaria prometida, né? Um acordo, né? Ao Robert Baratheon. Só que há rumores... Ela é irmã do Eddard, né? Ela é irmã do Ned Stark. Ela tem o Brandon Stark, que era o irmão mais velho. Acho que a Lyanna é a do meio e o Ned Stark é o... É o caçula. Não, o Benjen é o caçula. O Ned é... Ah, perdão. O Benjen é o... Benjen é do meio. É. Não, o Benjen é o caçula. O Ned é o filho do meio. Eu vou fazer um pam-pam-pam, Jornal da Globo. Os Selmy são jurados aos Baratheon, não são jurados a Dorne, apesar de serem uma família das marcas de Dorne. Nossa, aí, beleza. Então a gente tem aí um emaranhado de juramentos. Era aí que eu queria chegar. A gente tem um emaranhado de juramento. Uma família que é da marca, e é uma família de guerreiros, né? Os Selmy, eles são guerreiros, e eles estão juramentados a uma coroa estrangeira ao Dorne. É, mas o que acontece? Isso fica bem claro quando a gente lê um livro chamado O Cavaleiro dos Sete Reinos, né? Que é a história do Duncan e Egg, né? Como que é feita as inscrições pros torneios, quem pode participar, qual é o tipo de escudo, qual é o tipo de armadura, qual é o tipo de financiamento. Se o cara era muito pobre, ele tinha que ficar deitado debaixo de uma árvore. Se ele tivesse uma graninha a mais, ele ficava dentro de um castelo, entendeu? Então tem uma coisa assim bem de chama todo mundo, tá aceitando todo mundo, mesmo o pessoal que esteja em guerra. Sim. Mas é como se fosse uma Olimpíada. Né? É, tem uma Pax Olímpia aí, né? É, isso mesmo. E esse emaranhado de juramentos vai acabar eclodindo em merda em algum ponto, né? É, verdade. Então deu início à rebelião do Robert, que isso vai ser lá pra frente, a gente vai falar. Bom, a fofoca é que a Lyanna Stark, ela ficou sabendo que o Robert Baratheon já era um putanheiro desde essa época. Ele era um cara que... O próprio perfil psicológico dele ia levar ela à infelicidade no matrimônio com ele. Uhum. E ela acaba se apaixonando mesmo pelo Rhaegar Targaryen, apesar de que todos falam que o Robert Baratheon era um cara bonitão, tal, etc. Uhum. Mas ela acaba ficando com o loirinho. Isso, né? É a juventude deles, porque ele não era aquele gordão bêbado que a gente conhece na série. É o que todo mundo fala, é que o Gendry, o personagem, ele é bem parecido com o ator Joey Dempsey. Uhum, certo. É, depois dessa rebelião, né? É, ela se decidiu onde? Em que batalha? Batalha do Tridente? Foi. Batalha do Tridente. Um quarto das tropas legalistas na Batalha do Tridente era de Dorne. Um quarto. E desse um quarto, vamos dizer aí que um décimo voltou pra casa. Certo. Então Dorne cortou o apoio militar depois disso, não tinha mais poderio, né? Certo. E a contenda com a família Clegane? É porque... Isso que eu quero ouvir. De Porto Real, quem comandou o saque de Porto Real foi o senhor Tywin Lannister, né? Muito bem. Mas ele estava agindo como se fosse o Tywin Lannister. Ele não estava lá pra ficar, pra dar a carinha dele pra bater, não. Afinal, ele tinha coisas mais importantes a ser. Então, quem estava lá... Outras pessoas estavam o representando. O que é mais importante. É, os dois líderes militares das terras ocidentais que não Tywin Lannister eram o Gregor Clegane, né? E o Aemory Lorth. O Gregor é o cão ou é o montanha? A montanha. O montanha. Muito bem. Nem que cavalga. É. O Montanha que Cavalga, ele já tem um perfil de psicopatia já desde pequeno, quando ele já começou a agredir o irmão, o Sandor, que é o cão, né? O Sandor detesta ele. E depois, ao longo dos livros, a leitura dos livros é sobre a luz dos personagens principais, então O Montanha, ele passa pelos personagens, a gente sabe que ele tá em algum lugar, que ele fez tal coisa, então a gente sabe de rumores. E os porque é um guerreiro lendário, né? Um guerreiro famoso. E os rumores... os rumores levam a gente a concluir que ele continua, essa psicopatia dele continua crescendo ainda mais. Certo. E o ódio do Oberyn, né, com o Gregor, né, com o Montanha, se dá devido ao quê? O assassinato da irmã? Porque o Gregor, segundo os boatos dos soldados, estuprou ele, depois destroçou o corpo dela. E, como é que eu vou dizer? Ele arremessou o Aegon, o bebê, contra a parede. E ele arremessou e ele... Não, ele segurou o crânio, a criança contra a parede e foi arrastando pela parede, assim, né? Segurando e arrastando. Muito bem, é um ódio justo, vamos colocar aí, né? Nossa! Vamos frisar, né? Enquanto isso, né, o Viserys e a Daenerys estavam a caminho de Dragonstone, tanto que a Daenerys, nesse meio tempo, é que há o nascimento durante a tempestade, por isso Daenerys... Stormborn, né? E ela não fica ali naquele momento pra também ser assassinada, mas ela também seria uma vítima. Seria. Certo. É, uma história mais do que... Um ódio mais do que justificado, né? Sim. Em termos de fato recente, é o que a gente vê na série, né? Os Martells estão entrando agora na política central do reino, agora nesse contexto do julgamento do Tyrion. Novamente há o choque de cultura, né, da Martell e os demais, né? Ele logo no primeiro episódio dessa temporada ele já é agredido pelos costumes e tal, né? E ele reage porque ele é uma pessoa que tem muito sangue quente, orgulho, né? Orgulho, até orgulho da eles todos são muito orgulhosos, dele, né? Os Martells são muito orgulhosos, mas o Oberyn, ele é sangue quente mesmo. Ao contrário do irmão, que é o príncipe Doran Martell, ele não, ele é tão calmo, tão tranquilo, que a filha... É a face humana do regime, né? É, que a filha dele, a primeira filha, Arianne Martell, acha que ele é um babacão, entendeu? Sim. E ela quer, aí ela tenta fazer a tomada do poder nos livros pra colocar a Myrcella Baratheon na sucessão depois do Joffrey, porque os três irmãos vêm. Joffrey, na morte dele, quem assumiria, segundo as leis de Dorne, seria Myrcella Baratheon e depois e não o Tommen Baratheon. Uhum, porque a Myrcella nasceu antes. Exatamente. Né? Sim, e pela regra de pela Dorne... Pela regra de Dorne, tanto homens quanto mulheres são elegíveis para a liderança. Uhum, e desde o reinado do rei Daerion II, foi decretado pela coroa que em Dorne vale a lei de Dorne. Muito bem, é um edito Aí, a Myrcella, ela tá sobre os cuidados da Casa Martell, né? Isso, ela tá em Lança Solar, prometida pro príncipe Tristan Martell, que é o filho mais novo do Doran Martell, com a... é uma moça da Cidade Livre, Melário de Norvos, é o nome da... Sim. Então, em situação atual, a família Martell, ela tá entrando novamente na política central, nesse julgamento do Tyrion Lannister, e o Oberyn, ele já tá no círculo pequeno, né, no conselho pequeno. É, ele tá por uma estratégia política, né? Mas ele tá como mestre das leis, ele tá como mestre da moeda, ele tá com que cara? Não, ele representa a Dorne no pequeno conselho. Ele só representa a Dorne. Ele só tá como adido. Exatamente. É um adido. É. Ele tá com nenhum cargo oficial, né? Exatamente. Ele apita tanto quanto o Mace Tyrell, no caso, mas ele ainda não tem uma tarefa específica, tanto que foi uma coisa tão... Vamos colocar ele logo. De cargo vogal. Foi um imediatismo, assim, que a gente nem ainda... O Tywin Lannister não teve tempo de pensar num cargo pra ele ainda. Na verdade, eles não pretendiam nem que ele tomasse isso. O lugar no pequeno conselho. Isso. Esperavam isso. O Doran, porque... O Doran é uma pessoa mais calma, mais pensativa, mais menos, sábia, né? Pensa com a, menos com a cabeça quente, de baixo, isso. Por aí vai, né? Não tem o apetite, ele... né, que o Oberyn tem. Porque o Doran tem gota, e não pode viajar. Pode, ou seja, ele é mais velho que o Oberyn, né? Sim, ele é o Doran Martell é o primeiro, né? O primeiro na sucessão, depois Arianne Martell. No caso da morte do Doran. No caso da morte da Arianne Martell, viria o Oberyn. Oberyn. Isso. Oberyn é o playboy da família, né? É o playboy, mas ele é amado. Ele é amado. Mas porque playboys ele é são amados. Ele, na história, ele ganhou esse apelido de víbora. Porque ele, quando ele era bem novinho, ele estava na cama com uma esposa de um lorde, né? E o cara pegou ele, né? Eu tenho um nome aqui, mas eu acho que é irrelevante você ficar colocando muitos nomes. Ele tinha 16 anos, foi pego com a boca na botija. E aí, literalmente, o cara pegou e falou, não, agora a gente vai lutar, né, porque você desonrou, tá, e ele usou de veneno, né, na lança dele, né, na meus ponta parabéns. Da espada. Aí, muito cavalheirismo. É, e aí ele dá uma espetadinha no cara, o cara já... cai ferido, mas aí ele vai morrendo ao longo dos dias. É por isso que ele não é só Oberyn Martell. É só Oberyn. É víbora, né? E as filhas bastardas, porque até agora, como ele é um playboy, ele foi fazer tem um estágio filhas, em... Não? Quatro. Ele foi fazer quatro, assim, que a gente conhece, ele tem bastante. Tipo o senhor, o tal do funker, o MC Catra, que tem 22 filhos registrados, né? Mas convenhamos. Vamos passar agora para dados mais técnicos sobre Dorne. O nome dos bastardos de Dorne é Sand, né? Areia, são os filhos da areia. Filhos da areia. Que nem na Campina, que são os filhos das flores, os flowers. Ali no Vale Arryn, os Stone. Os filhos da pedra. Do norte, o Snow e os Sand de Dorne, certo? Dorne fornece os produtos exóticos que caem no gosto, né, dos Sete Reinos. Coisas que são bastante incomuns, especiarias, temperos, limões, que aparentemente só dá em Dorne, né? Tem um feudo em Dorne chamado Limoeiros. Limoeiros, né? E já tá a marca. E lembrando que Dorne é um... Ele não fornece só esses produtos pra Westeros. O forte de Dorne é fornecer esses produtos pra fora de Westeros. Pra Porque Dorne é meio isolacionista, não? É, eles procuram praticar essa política de relação comercial com Essos, eles preferem, do que com Westeros. A riqueza de Dorne, ela é comparável, né? A riqueza dos Martell, ela é comparável à riqueza dos Lannisters, né? Até porque uma riqueza... enquanto os Lannisters, eles estão em torno da mineração, das commodities da mineração, a riqueza dos Martell são renováveis. Azeitona, romã, fruta cítrica. e cavalos, né? Aparentemente, em Dorne é o único lugar que tem uma raça de cavalos em específico, que é menor do que o cavalo de combate, né? Que o Draft Horse, que os cavaleiros de Westeros usam. Ah, é Draft Horse em inglês? Acho que o Draft Horse é o cavalo comum, né? É War Horse, né? War Horse. E o cavalo de... O cavalo que em Dorne, né? Que tem em Dorne, é um cavalo mais esguio, considerado mais fraco, porém, ele é mais rápido e se cansa com menos facilidade. Aí a gente pode abrir o comparativo com aqueles cavalos árabes, né? Sim, com o andaluz, né? O andaluz é espanhol. Isso. O andaluz é espanhol, que não é andaluzia. Não, mas tem os árabes que a gente pode abrir esse comparativo. Não sei o nome ao certo, mas a questão de cavalo de mongóis, tem uma raça da Manchúria também, que é... Sim, é cavalo de mil litros. Isso, cavalo é uma raça menor, mas que tem uma resistência potencialmente maior. Quem assistiu o filme Ben-Hur, cara, vai saber exatamente de que cavalo tipo eu tô falando. De cavalo, né? Aquele lá que o Ben-Hur não chicoteia, vai só na conversa. Certo. Os navios das Cidades Livres sempre visitam, né, Dorne, pra fazer conhece, né? É a partir do quinto livro, do quarto ou quinto livro, você vê muitos personagens nas Cidades Livres. Uhum. E você aprende mais sobre a cultura das Cidades Livres como um todo, né? E frequentemente Dorne é citada. Frequentemente. Muito mais do que qualquer outro reino. Isso. Em termos geográficos, né? Dorne para a fronteira com, claro, o Mar de Dorne, né? No norte. Né? As Ilhas Degraus, né? As Ilhas Degraus. O Mar Verão, né? No sul, né? No sul de Westeros inteira, né? Tá ali aquele mar. Mar do Verão. Certo? E a cadeia de montanhas vermelhas separa Dorne do restante dos Sete Reinos. Sim, é onde ficam as marcas. As marcas são aquela região ali das montanhas. O que é até propício para a guerra de emboscadas, né? Sim. Terreno montanhoso. Termópilas. É. Tanto que no terceiro livro, se eu não me engano, o Oberyn fala: se isso chegar à guerra, coloque 100 arqueiros nas marcas, eles não passarão. Sim, são duas passagens estreitas, Caminho da Pedra e Passo do Príncipe, né? Que chegam, que vão pra Campina, né? Eles se defrontam. É o equivalente ao gargalo pro norte, né? Difícil cruzar se um lado não quiser que o outro. Obviamente, é a região mais quente de Westeros. Me pergunto se vai ficar amena durante o inverno. Que nunca chega, né? Eu faço a mesma pergunta, né? Mas eu acredito que essa região no chamado inverno. Ela deve ficar com uma temperatura um pouco mais amena, sim. Provavelmente vai ser a região que vai sustentar o Westeros inteira. Eu acredito que, pelas visões que a Daenerys teve, o Stannis teve, ali o Porto Real vai cair neve, mas eu acredito que na parte de Dorne pode ter um clima tropical, temperado ali, mas não gelado. O ponto onde eu tô no livro, no quinto livro, neva no Tridente já. Já está nevando em Correrio. Tá chegando. Porto Real, o clima está frio. Sabe? Sim, aquele geladinho. Aonde a Sansa Stark está na série, que é no... Já neva bastante. Não, já não neva melhor... bastante. Não vamos a região falar. É de relevo pedregoso, montanhoso, árido, clima seco e abriga um único deserto, né, de Westeros. Os rios, traçando um paralelo com o Nilo, Tigre, Eufrates, né, eles fornecem terras férteis, né, para produção agrícola. Sim. E durante o verão tem um pouco de chuva em certas pontos, regiões, né? Em certas regiões. Principalmente perto das montanhas, onde neva, onde chove, né? E na costa também existe alguma chuva. São essas regiões mais habitáveis de Dorne. A água no interior, né? Ela é valiosíssima, é uma commodity valiosíssima. E os fossos, né? Assim como os poços de petróleo, eles são extremamente guardados e já foram alvos, né, de inúmeros conflitos internos. Na parte cultural, a Fernanda vai dar uma pintada aqui pra gente. Pincelada só, rapidinho, pincelada. Porque nós já ultrapassamos aqui, né? A marca de Dorne. Porque a gente vai divagando, né? Foi o episódio mais divagado até hoje. Sim. Porque, como vocês disseram no começo, é muita especulação. A gente tem pouca informação, temos um livro e meio inteiro sobre Dorne, sim. Mas... a especulação sobre as origens, sobre as coisas, as conspirações, elas continuam, né? Além de Lança Solar, que é a capital, né? Onde o Doran Martell governa, né? Governa, né? Ele tem outras grandes, pequenos palácios, palacetes, né? Que ele fica em diversas situações, às vezes quando eles estão em época de guerrilha ou quando está fazendo muito calor num lugar, vão para outro, vão passear, e ele está sempre com as crianças, né? Uhum. Com a princesa Myrcella, que na segunda ou terceira temporada, não, foi segunda, que durante a guerra, a invasão da Bahia, o conflito da Bahia da Água Negra, né? Sim. Com medo do Stannis conseguir realizar a invasão dele, os filhos da Cersei são o Tommen, ele é escondido na floresta, e a Myrcella Baratheon é enviada para Dorne, né, e prometida a se casar com o filho mais novo, né, o Tristan, né, o príncipe. Eles têm, a cultura deles é de não ter aquela coisa de não tem aquela coisa machista de ah, eu sou o marido, você me deve respeito, eu vou sair com tantas prostitutas e você não, porque você tá na condição mulher, não. Isso fica muito claro, as mulheres, elas têm direitos iguais e às vezes até maiores do que os homens, né? E as mulheres, mesmo as filhas que são bastardas, né? Que espero que na TV a gente chegue a ver isso, né? As filhas bastardas de Dorne, elas também ocupam cargos, elas podem vir a ocupar cargos. Elas são mais facilmente reconhecidas. São, entre elas, né? Especialmente as filhas bastardas do Oberyn Martell, né? Que vão aparecer. Não, isso não é spoiler, isso aí é de conhecimento público, né? Mas as serpentes de areia vão aparecer, elas têm uma posição social, elas têm as características físicas de Dorne, e elas fazem o que elas querem. Elas não têm aquele limite de não, porque você não fecha a perninha. Isso e mesmo. Quanto à polêmica da forja de ferro, né? Do trabalho com ferro, porque a fé dos sete deuses nega o fato que Dorne, que os Roinares teriam ensinado, né, os Andalus a trabalhar com a forja de ferro, né? Com ferraria, né? Com armas de ferro. É uma polêmica religiosa, né? Que há. Porque tem o ferreiro, né? Tem o deus ferreiro. Tem. Então, os primeiros homens usavam bronze. Uhum. Os Andalos, segundo o que eu já li no livro, conquistaram Westeros na base do aço. Sim. Então, como fazer aço sem ferro? É polêmico, assim. Tem evidências históricas de que eles já dominavam o ferro. E a existência do deus, o ferreiro, corrobora ainda mais isso. Então, eu acho que é mais uma fábula roinar feita para aumentar a importância deles ou algo assim. Até porque a religião roinar, ela é mais animista, né? Eles adoram o rio roinar, né? A mãe. A mãe roinar. Né? E eles abraçaram a fé dos sete ou abraçaram parcialmente? Abraçaram a fé dos sete. Eles abraçaram parcialmente. Não diria. Eu diria que eles abraçaram a fé dos sete, sim. Em comparação aos Greyjoy, por exemplo. Ah, os Greyjoy, eu posso dizer que eles são parcialmente mais pra não, né? Houve um sincretismo? Houve uma espécie de sincretismo? Nas Ilhas de Ferro, a grande maioria das famílias ainda adora o deus afogado. Uhum. Mas eles têm maestres e septões no meio deles também. Mas então, é mais pra não ter abraçado a fé do Sete do que pra si, no caso. É. Em comparação com o Martell. Eu digo que foi parcialmente Dorne aceitou. Dorne não, os invasores aceitaram a fé dos invadidos. Uhum. Porque, não sei se vocês sabem, mas o título de Sor, ele vem com uma condição. Você tem que adorar os sete. Isso. É. você tem que rezar por um dia e uma noite no septo ao Seste proteger. Parecido com o juramento de cavaleiro da Europa medieval, né? O cara passa em vigília, né? É, por isso que não se vê muitos Sors do Norte, né? Sim. Só duas famílias do Norte, três, na verdade, veneram essa. E eu vejo isso em Dorne, né? Mais ou menos metade das famílias até tem Sors. São duas regiões extremas, né? O Norte, bem longe, né, do centro cultural, e Dorne também. Mas é, não tão longe do centro cultural, mas com grandes barreiras físicas ali, que não permitiu um aculturamento mais profundo da população, né? É. Ainda bem, já pensou? Ia ficar todo mundo... Todo mundo igual, né? Todo mundo sendo Tyrell, cara. Todo mundo pulando, que nem o Renly Baratheon. É. Com aquele arco-íris e tudo lindo. Bem, pois bem. Com isso, a gente fecha o nosso dossiê Família Martell. Com algumas divagações no meio. Isso, foi até agora, né, o nosso programa mais trabalhoso, mais difícil, porque levantar essas informações demandou mais pesquisa do que o habitual. Pô. Mas tá aqui, tá entregue. Tá entregue. Tá bem feito, com muito carinho. Certo. Fernanda, fala do seu blog. Olha, curtam agora o nosso blog, é o Fanáticos Blogcast. .blogspot.com. Vai estar aí na show notes pra vocês. Isso, eu precisava mandar um beijo, um abraço, né, pro pessoal que me ajudou nas pesquisas. Não é só porque eu tô aqui bonitinha, não. Há uma equipe atrás de mim, um pessoal que tira um pedacinho do seu tempo pra estar ajudando, que é o Alexandre de Oliveira. Abração, hein? Caio Felipe, o Isaías Lima, o Dan Silveira, de Fortaleza, e a Érica Carvalho, do Rio, né? São todas pessoas muito queridas, pediram que você mandasse um abração pra eles. Abração do ContraCast pra vocês todos, estão no nosso coração. E o link de vocês vai estar aqui na nossa show notes. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Novos convites. Porra. Nós que agradecemos. A Casa Contra. A Casa Contra Lorde agradece. Só. Nós que agradecemos a sua presença aqui na nossa casa, tá? Em nome do ContraCast, em nome da equipe toda. Foi de grande, grande valia. E vamos nos despedindo aqui. Usaram e abusaram de você, te deixaram na mão? Me estruparam, tive que fazer de tudo e agora tô aqui. Foi ruim? Foi ótimo.